Cê sabe essas ligas pra ficar em pé. Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem. Jogo teaser já passando de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou. Karine, divulgações.